coração é o nome certo. Quando alguém destrói a vida em nome da paz e do progresso, e constrói um mundo incerto, não vê que a vida assim morre aos poucos, sem saber, não sabe que o amanhã pertence a Deus. Ele é história, escreveu, zelando por cada ser que criou sob o firmamento. As nações hoje procuram encontrar a salvação. Esquecer de olhar para o deserto dos próprios corações, que na busca do prazer desprezam o Criador pra da destruição.